Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. Aqui é Cláudio, o Dragão Dourado. E hoje, nessa playlist, eu chamei o Dragão Dourado. Por quê? Porque a gente vai gravar um tema que ele adora pra caramba. Tokusatsu, né? Sim, insert songs de Tokusatsu. As insert songs. Eu gosto de músicas de Tokusatsu. Tem umas que são muito engraçadas, assim, mas são alegres. E outras que são nostálgicas pra caramba. Exato. Por falar de nostalgia, a música que abriu essa playlist está tocando aí de fundo. A música do Flashman, chamada Kagayaki Flash King, da Miyauchi Takayuki, que é a música do Flash King, né? Primeiro robô gigante do Flashman. Sim, tem gente que acha que é o melhor robô do Flashman até hoje. Olha a briga dura, hein? Tem o caminhãozinho, o Titan Jr. Sim, o Titan Jr. O robô mais cafeinado de todo o universo, velho. Eu confesso que eu fiquei muito triste quando o Flash King foi destruído. Eu também, cara. E ver esse robô turbinado na cafeína e com o golpe pneumático. Eu nunca esqueço, cara. Golpe pneumático? Ele tá com pneu. Aí depois ele se junta com a carreta ali e forma um robô gigante maior ainda. Era louco. Mas então fiquem escutando aí de fundo a Kagayaki Flash King, mas vamos começar a nossa playlist pra valer. Pra começar, temos qual música agora? Cara, é uma música que, tipo assim, ela é de um Super Sentai, mas ela tem todo o espírito de um Metal Hero. É a música que destaca a aparição de um personagem muito legal, que é o Deca Master. Isso é no episódio 13 de Deca Rangers. Puta, a primeira vez que eu ouvi isso daí, eu fiquei tão empolgado, velho. Foi o que me fez baixar a trilha sonora do Deca Rangers. A abertura não me empolgou tanto quanto empolgou essa música de Deca Rangers, que é a Deca Master Never Stop. Deca Rangers, eu confesso que eu vi um pouco, é legal, tem aquela patrulha intergaláctica, era legal, com essas roupas, um estilo futurista também. É um policiais legais, é tipo assim, eu vou lá, não acho Power Rangers ruim, eu gosto de Power Rangers. O SPD? Sim, mas cara, eu sou fanático por Deca Rangers, não fanático, tem outros centais que eu gosto mais, mas por exemplo, cara, Deca Rangers pra mim é melhor que o SPD, mesmo o SPD também sendo bom. Ah, os dois são bons, a única coisa que mata o Deca Rangers é o Kruger com aquela cabeça fofinha lá de... Velho, eu prefiro mil vezes o Deca Master que Power Rangers Fantasma. E vá cagar no mato Power Rangers Fantasma. Deca Master Never Stop. E quem é ouvinte das antigas vai lembrar do meu e-mail que eu falei exatamente isso. Tá certo. Deca Master Never Stop. Tá bom, então fiquem aí com essa insert song chamada Deca Master Never Stop, do Sasaki Isao. A música no Deca Ranger, tá? Escutem aí. この星の上明くある限り、デカマスター、ネバースター。 無さの果て尽くすものよ。その無能さが命取りだ。俺の牙に火をつけたらもう火傷じゃ済まない。光の刃 さえも笑いながら奪うものよ卑怯な罠春渚怒りの牙きらめいたら僕いても遅いぜ抑えた本能を解き雄たけびをあげて A música é uma música chamada Sing Swing Smoke do Kusao Takeshi, do Madiranger. Essa música é muito legal. Não sei se você já ouviu, seja, o clipe dela. Não, não vi. Ela aparece no episódio mais ou menos 19, é quando entram dois personagens, o Smoke e o Magishine. Uhum. A apresentação do Smoke, você lembra de Aladdin na hora. Caramba. A apresentação dele ficou muito gênio do Aladdin, tá ligado? Ficou muito igual mesmo, cara. E a música é bem suavezinha, bem gostosinha. Ele fala, assim, de todas, tipo, de ter um que ele só pode conceder um desejo, mas tem que compensar ele, entendeu? E é bom escolher bem. E fala de riqueza, mulher bonita e tal. E legal que no clipe que eles colocam pessoas bonitas, isso eu coloco ocidental, né? Ah, que coisa. Nisso eu discordo um pouco. Ah, mas é Japão, cara. Calma. E ocidentais lodos, né? É Japão, pera aí. É, vai fazer o quê? Bem, mesmo assim, eu achava a Majidu mais bonita que as meninas que eles apresentavam lá, mas tudo bem. Tudo bem, né? Fazer o quê? Madiranger, eu confesso que eu não vi, então não posso falar muita coisa, né? Mas a música é boa, eu gostei. Cara, animada, feliz até. Posso conversar uma coisa? Diga. Madiranger, assisti 6 vezes. Caramba, que fanatismo, hein? Acaba raro. Que fanatismo, hein? Tem outro insert song dela, que eu só não pus aqui, que eu ajudei você a montar essa lista bonitinha. Pois é. Eu só não sugeri ela, porque sempre que eu ouço ela, eu fico parado, mudo e quase choro. Mas calma, Dragon Drop, que pode ter uma parte 2, a gente pode botar ela na parte 2. Né? Sim, mas eu não quero chorar em gravando podcast, é um pouco, eu já fiz isso no Omega Cast que vai sair, velho. Olha aí. Não quero fazer isso de novo, não é muito então, legal. Tá certo, então. Ok, bom, então fique aí com a Sing Swing Smoke, do Kusao Takeshi, música que toca em Madiranger, tá? Escutem aí. Mimi o sumashite yo Let's music start! 俺様、名前はスモーキー。完全無敵の魔法猫。ランプをこすれば月参上。砂漠も海もひとたび。願いを叶える魔法猫宝石ごちそう美男美女どんな願いもほらこの通り俺様名前はスモーキーだけど叶える願いは一つだけ何が色かどれが色かよく考えなでもこれだけは忠告だ俺様に惚れるにゃよ 様々な魔王は凄き。演歌無双の魔法猫。いつでもどこでも現れる。煙と共に進出鬼没。頼れるやつだぜ魔法猫。恋人気予報。 解決だ。旦那との出会い。あれは旦那が大ピンチの時についつい手助けしちまったのが始めだにゃ。にゃにゃ、なんだよ嘘じゃないって。俺様名前はスモーキーだけど叶える 願いは一つだけ。何がいいのかどれがいいのかよく考えにゃ。ノンランプ。俺様名前はスモーキー。だけど一応の切り出せ腐れん。旦那助けて旦那守って大暴れにゃのさ。にゃんて俺様はない。 A próxima música, cara, é muito La Mambo, por causa que os personagens que aparecem são... É a música de entrada, outra música de entrada, de aparição, que é sensacional. Você já ouviu, já assistiu Go Busters, ou seja? Porra, com certeza Go Busters, cara. Porra, tem uma música de abertura muito animada e uma temática séria pra caramba, na minha opinião. Séria, e tipo assim, ele tem muito chistes engraçados, mas ele é bem mais sério que o normal do Super Sentai. Ele é diferente, e tem um personagem que ele é muito solto. Ele é bem... olé, saca? Tanto que a música dele é do Beach Busters e do Stag Buster, que é o Bust Up Beach Buster, que é a apresentação deles. E ele é muito mambo, é muito música latina. Pô, e é muito sensacional, velho. Cara, eu sei que Go Buster, ele tem uma coisa boa pra se ver, de referências também, pra quem gosta de Power Rangers. Mas apesar da temática ser um pouco mais séria, um pouco mais violenta também. É pra criança, mas não é tão pra criança. Não, mas cara, sério, a única referência realmente forte de quem tem pra Power Rangers é Morphin. A palavra é Morphin Time. É, eu sei. Só isso. Eu sei. E tem gente que torce na Sky. É porque ele é muito mais referência ao Tokusatsu antigos de base, de não sei o que lá. E a galera torce o nariz porque tem o Morphin Time. Que legal o Go Buster, vai. Cara, velho, eu adoro Go Busters, cara. É um dos melhores Tokusatsu. E ainda bem. Esse eu comemorei que não foi adaptado pra Power Rangers, cara. Ainda bem, cara. Sério, porque, vamos lá. Não, eu falei, não, acho Power Rangers ruins. Mas ele estavam indo numa linha muito ruim, né? Porra, depois do Gosager e aquela mistura com o Gokaiger, cara. Porra, como assim? Cara, isso é Power Rangers Samurai. Não desceu Power Rangers Samurai, cara. Desculpa, não. Foi Power Rangers, me desculpa, mas Power Rangers Samurai, você tem que concordar comigo. Ele só não é tão ruim quanto Força Mística. Nossa, Força Mística é uma merda dessa vida. Exato. Só não é tão ruim quanto Força Mística, mas se ele tá lá, né? É. Temos bons Power Rangers, mas esse não, não. Ainda bem que pularam e foram direto pro Kyoruger, né? Que não ficou ruim, por incrível que pareça. É, eu não vi, mas tudo bem. Falam com maravilhas dele, né? Como diria meu avô, né? Por incrível que pareça, né? Pois é, mas enfim, escutem aí Bust Up, Beat Buster, do Hideaki Takatori, do Project R, música que toca em Go Buster, tá? Escutem aí. イラカルタシバナキュバサクチャスズザブースター声も聞こえない悪夢キャンケラシ俺という衝撃転送したのさ。 見せ場邪魔はさせない。モーフィンタイヤも Próxima música, ela é chamada Double Action Sword Formula, cantada por Takeru Sato e Toshihiko Seki, que toca em Kamen Rider Den-No. Sim, é a música dos Climax. Você viu que o Den-No tinha um Climax com a Sword Form, essa música que tocava. Então, o Double Action é uma música que, tipo assim, tem letras parecidas em todas. Por exemplo, Takeru Sato é o ator que faz o Kamen Rider Den-No. Mega famoso agora. Sim. Tá em todas. E ele fez por merecer, cara. Den-No, ele tá sensacional. Sabe como ele consegue convencer que ele consegue mudar de personalidade, sabe? Sei. E não é tipo assim, só o jeito de falar, cara. É expressão, é tudo, velho. Ele fica totalmente diferente, cara. Até postura que ele usa muito fica diferente. Então ele merece muito, cara. Muito mesmo. Tá ganhando a grana que ele sabe. E o Toshihiko Seki é o que faz o Momotaro, que é a Sword Form. Quando legal. Quando ele encara o Takeru. E tipo assim, cada imagem tem a sua música double action. E é sempre cantada pelos dois. O Takeru Sato e pelo cara que faz o imagem. E é muito legal. E a minha favorita é a Sword Form. Essa aí é muito, muito legal e ela é empolgante. Como é música de clímax, ela dá aquele up, saca? Putz, é muito bom. Caramba, então, Double Action Sword Form, cantada por Takeru Sato e Toshihiko Seki, do Kamen Rider Den-No. Escutem aí. Let's go. Próxima música, ela é uma música que foi pedida por um ouvinte, olha aí, até porque a ideia dessa playlist saiu por causa do ouvinte pediu umas duas músicas de Tokusatsu pra botar, vamos botar. Uma delas é essa aqui, ó, ela é chamada Pichuwa Chance Da, do Hironobu Kageyama, que toca em Changeman. Essa é uma música importante, muito boa, e um momento chave também, no início também do Changeman, quando eles vão encarar aqueles monstros... Soldados Hitler, ia. Isso, exatamente, os Minions, né, do Changeman, usam toda aquela transformação também, logo depois, e vão bater todo mundo. Ah, que legal. Ou seja, posso dar um recado? Diga! Ô Marcos, do Sabe na Nossa, é Soldados Hitler, não Ripley. É, não, porque ele fala uns dois, três programas, assim, que eram Soldados Ripley. Ah, que coisa. Soldado Ripley, eu me lembro do Alien, na verdade, né? Exato, mas Ripley é a moça do Alien, filho, Ripley. Então, mas essa é uma música muito boa. O Changeman, na verdade, tem um monte de certos songs que são ótimas, maravilhosas. Dá pra botar mais um monte de outras aqui, mas como o ouvinte pediu, vou botar essa daqui que é boa pra caramba. Essa é muito boa, cara, e todas as insert songs de Changeman, Flashman, Jirai e Jaspion estão numa playlist eterna que eu não mexo em nenhum celular. Nossa, o meu tá aqui, guardadinho aqui na minha HD externa, cara. Eu vou e escuto de novo um monte delas. Eu prefiro usar os MP3 que eu baixei em 98. É, o meu eu baixei em 2006, então... Deve ser com qualidade melhor que a minha, cara, com certeza. Um pouco melhor, com certeza. As qualidades não estão ruins até hoje, não, velho, tá ouvindo legal, mas... Bom, então, pediu a Chance Da, do Hironobu Kageyama, música que toca em Changeman, tá? Escutem aí. Thank you. próxima música é uma música de Kamen Rider do Ozu, de uma das minhas formas que eu mais gosto do Ozu, do combo. É Taku Kajuru e Kondor, que é a Tajadoro, que é a forma que ele é toda vermelha. Não sei se você já viu, Sage. É uma forma bonita. Putz, acho que eu não fui tão longe assim no Ozu. Então, ele aparece no episódio 20 pela primeira vez, assim. É, não fui tão longe assim. Eu te recomendo dar uma chance, porque, cara, ele é um... Puta, quando ele aparece é uma luta muito louca, velho. Que foi a primeira vez que o cara que fez o monstro híbrido dos Gridos. Putz, primeira vez que eles fazem um Grido híbrido. Eles ficam mó louco aí, surge. E tem toda a questão de orgulho, porque o Anki não gosta que use as Core Metal dele. E essa aqui é uma forma que só tem Core Metal dele. Caramba. E essa música toca, não só na primeira vez, mas em todas as vezes que ela tá ajudando, é importante. Putz, cara, é uma baita de uma música. Se eu vou ver na minha playlist favoritada do YouTube, tá essa aí, velho. Porra, eu confesso que o Ozu, eu vi tão o início, só o comecinho dele. Eu lembro que a forma da roupa dele era muito legal. Uns anéis juntos ali. Sim. Eu gostava disso. Eu gostava um pouco do início da história também, que eu vi uma mão demoníaca aparecendo, querendo pegar ele. Era o Anki. É, então, eu confesso que eu só não vi muito porque eu tava sem tempo pra começar a ver no Kamen Rider Ozu. Então, cara, eu recomendo que você veja, porque ele é um dos Kamen Riders da boa leva. Que vieram numa sequência muito boa, que era W, Ozu e Force. Vieram numa sequência muito boa. Acho que um dos últimos, que o único que estragou foi o Wizard, sério mesmo. Ah, o Wizard é uma porcaria mesmo, esquece. Então, só a única coisa do Wizard que vale é a roupa dele. E não, e o cinto, cara. O cinto, eu sempre falei, no Wizard, o cinto é o que tem mais personalidade na série inteira. Que beleza, que beleza. O protagonista não tem tanto carisma quanto tem o cinto dele. Mas enfim, Time is Judge All, cantada por Shu Watanabe, que faz o Eiji Hino, e o Hyosuke Miura, que faz o Ang, tá? Música que toca em Kamen Rider Ozu. Escutem aí. Bye. から出た進化へ Fly a奇跡の力ことに próxima música, outra música muito nostálgica, e é uma das minhas músicas favoritas, de um robô cheio de personalidade, robô gigante. Até hoje é o melhor robô gigante que existe. O melhor. A música é o Cho Wakusei Sentou Hokan Dailon do Akira Kushida, e a música que toca em Jaspion. E a música do Dailon. Obviamente. O melhor robô gigante, com certeza. Abraço ao Dailon, deve estar escutando isso aqui. Porra, mas o Dailon, o robô gigante, eu gosto dele. Ele faz altas piruas. Velho, cara, é o único robô gigante que dá voadora, velho. E pirueta no ar. É muito bom esse robô gigante. E é só o Jaspion controlando sozinho esse robô, cara. Como ele consegue fazer tudo isso? É porque o Jaspion é o Jaspion, né? Para os brasileiros, o Jaspion é lembrado com muito carinho. E para os japoneses, nem tanto. Exatamente. Por isso que eu falei para os brasileiros. Cara, mas pior, você soube, né, que o Jaspion vai voltar? Parece que sim, né? Porque não, parece não. Já tem a foto dele nos posters. Ah, mas uma série ou um especial, um filme, não sei. Não, vai ser o filme, ele vai ser no filme do Decadangers vs. Gavan. É só policiais espaciais, maneiro. Exato, Decadangers vs. Gavan vai aparecer o Magaren e o Jaspion. Magaren tá vivo, como? Eu não sei como, não sei, e vai que é outro filhote, né, porque lembrando que o Magaren é um filhote de Satangor. É, com certeza, então. Mas, já tinha dito, o Jaspion é outro que tá cheio de músicas muito boas em certos songs, é difícil escolher uma, ao pegar a mais simbólica que é do Daigo. Vou fazer. Você, todo mundo, vocês aí, que nasceram entre 80 e 90, ouve essa música e fecha o olho. Vocês vão ver o Dylan brigando. Não importa com quem. Você vai colocar o seu chefe, o Dylan vai bater nele na sua cabeça. Ou se você for mais zoeiro, você pode lembrar do cara Tussil também. O cara Tussil é boa. Cara, velho, isso daí antes de YouTube. Com certeza. Você é velho. Estamos velhos, hein, cara. Porque eu lembro que eu recebi isso em corrente de e-mail. Idos de 2001, putz. Até hoje eu dou risada dessa e eu dou me dar um queijo de banco também, né? Puta que... enfim, né? Cho Wakusei Sentou Hokan Dailon do Akira Kushida, a música que toca em Jaspion, tá? Escutem aí. Baby! E a próxima música é uma música de decisão. É uma música de confronto épica, velho. Que você não consegue ouvir sem se empolgar. Digo eu por mim que tem ela na playlist. Todas elas aqui são na minha playlist, na verdade. Com certeza. Que é Rumble Escalation, que toca no início da luta final, episódio 45 de Kamen Rider Gain. Que é um Kamen Rider de Gen Urobuchi, de Madoka Mágica. Ele construiu tudo pra chegar naquele ponto e toca essa música, velho. A luta começa só na metade do episódio, velho. Tem toda uma cena preparando ela. Mano, ela fica épica, velho. Muito épica. Rumble Escalation, cara, é sensacional. Lembrando que o Kamen Rider Gain é um dos melhores Kamen Riders dos últimos tempos. Sim, é o meu Kamen Rider favorito até agora. Já vem outros Kamen Riders e ainda continua sendo. E vieram Kamen Riders bons, cara. O Dev é muito bom. O Ghost é legal. O X-Aid tá legal pra caramba também. É só referência de games, né, esse daí. Puta, é muito bom, cara. E o Gain, puta, emoção do começo ao fim, velho. Claro, com esse autor que é sádico. O Gain do Bush é meio sádico mesmo. E, cara, ele criou a melhor introdução de personagem de todos os tempos, que é o personagem do Bravo. Cara, em 10 segundos de tela você tem todo o background do cara, velho. Como pode isso? Cara, é bom, é só isso. Nem filme japonês ele apresenta tão bem o personagem, cara. E isso, o filme só tem 2 horas. O Gyorobushi tinha 50 episódios pra fazer e, cara, 10 segundos pra apresentar um personagem ferradão. Nossa, velho, é muito bom. O Rumble Escalation, cara, é parte de uma trilha sonora que, mano, só tem elogiar, velho. Não tem o que falar dessa trilha sonora. É muito bom. Então, ouça aí e pula da cadeira. Vamos lá, então. Rumble Escalation do Gaku Sano e o Taka Kobayashi, música que toca em Kamen Rider Gaim. Escutem aí. Tokyo, 打開していく星に入るほどに君は E pra fechar essa playlist, a segunda recomendação do ouvinte, e é muito boa essa recomendação, que vale a pena ter feito essa playlist. A música é o Jiraiya Sanjo, do Akira Kushida, música que toca em Jiraiya. Lembra que eu falei do arquivo que eu tenho desde 98? Sim. Essa é uma delas, cara. Ah. Essa aí eu faço questão de não perder. Essa tá no topo, um dos topos. Sim, com certeza, empolga. Pá, caramba. Música de batalha, quando ele vai lutar, geralmente um outro ninja, que é sempre assim, né, só do Jiraiya, e de repente toca a música aqui de cheio de emoção também. Nostálgica pra caramba, ainda mais pro Jiraiya, que é uma série que é muito boa, fantástica também. Ninja Jiraiya, eu sou a espada olímpica, que não faz sentido esse nome. Não faz sentido nem falar golpe frontal e cortar na diagonal, né, cara? E o Paco, que porra é essa? Um robô gigante, cara, no meio de uma história de Jiraiya. Não. Paco é uma bolinha de luz, cara. O Jiraiya é um robô gigante. É isso. Assim, um robô gigante no final da história do Jiraiya. What? Tirando essas maluquices, cara, uns exageros, de resto, Jiraiya é muito bom. E com um monte de insert songs ótimas também. Ótimo. Pra mim seria difícil escolher uma delas. Ô, Seiji, você lembra como termina Jiraiya? Eu lembro mais ou menos. O deus Jiraiya aparece, luta contra o... Nossa, esqueci o nome do vilão agora, cara. Tokusai. Derrotado, Tokusai, o deus Jiraiya vai embora e depois ele guarda a espada pra próxima geração. Uma coisa assim, né? Não. O Paco leva o deus Jiraiya, a espada olímpica, pra fora da Terra porque tem um planeta bélico vindo querendo destruir a Terra por causa do Paco. Nossa, que beleza. Que beleza. Desculpa estragar sua memória, seu final, que ficou mais legal que o final original, velho. Prefiro o meu final. Desculpa, mas é isso aí, cara. Diz um cara que assiste tanto Changeman Jasper, Jiraiya e Giban, ele assiste a cada 5 anos. Nossa, cara. Bom, mas enfim, vamos terminar essa playlist, galera. Muito obrigado por ter escutado. Insert Songs de Tokusatsu, a parte 1. Vamos fazer uma parte 2 também, com mais músicas, né, o Dragão Dourado? Tem um monte de coisas. Com certeza, cara. Só minha playlist já ainda tem muita coisa de Insert Song. Eu falei, tem essa. Eu vou, ó. Pois é. Se a galera comentar, eu coloco a música que me faz chorar. Ei, que beleza. Eu venho aqui e gravo. Mas então, é isso. Mande comentário, manda e-mail pra gente, siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter. Quer fazer algum jabá ou Dragão Dourado? Claro, jabá pra o meu trabalho na internet, né? Que é o omegastation.com.br, que abriga o meu podcast, o OmegaCast, a qual o Seiji já foi lá várias vezes, né? Oi, é, com certeza. Quase tivemos o mês do Seiji, que ele participou quase todos os programas. E, cara, ouçam lá, curtam. É muito bacana. Eu sei, já teve lá falando de Tokusatsu e eu voltei pra cá falando de Tokusatsu com quase a mesma equipe. Calma que você vai voltar de novo com mais Tokusatsu, tá? Eu volto, só não precisa ser Tokusatsu, pode chamar de qualquer coisa. Enfim, né? Então fique aí com Jiraiya Sanjo, do Akira Kushida, música que toca em Jiraiya, tá bom, galera? Valeu, falou e escutem aí. Um mega abraço, tchau, tchau. Nossa, ninja no... の風を巻き起こし、違いやい